praia de alma minha, batem as ondas com chugos que na sonrisa se erguem. Baixam nos choros, é rubindo e baixando, talse na cubo, sem grilha na brente, com sol hermoso. Ondas na praia minha, bater o que queirades, que não é nada vida. E a levícia e a tristura do vosso movimento, sou o duro suspiro que levo o vento. Suspiro que levo vento. Na praia da minha, bate nas ondas com chugos que me sorriso se erguem. Não enchem os choros, bate verdes ondas na praia minha, bater o que queirades, que não é nada vida. E a delícia e a tristura do vosso movimento, sou o duro suspiro que levo vento. Suspiro que